Francisco, autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, vento de 1,10 graus, 1,09. Me decoro. Deixa o funcionamento LJ 5890, portão 10. Autorizado no 10-5890, chame táxi. Tá valendo, obrigado. Partilha 5717, decolada 05, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo, senhor. Bom dia. Dia 5717, 1500. Bom dia, Lázaro 5717, contato radar, sua para nível de voo 340, perfil da série da EL. 34, autoriza da EL? Autorizado, direto da EL. Aí, obrigado. D517 copiou o controle? Partiu pro Odida El 340. Web 6749, chame Recife, 1251, TRN 13325. 251-3325, grato, 6749. É possível bridge para o 6577, né? Aguarde coordenação, AB 5717. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, transfere, cruza 185 para 150. Rio 5973, acende a identificação, desça para nível de voo 050, direto de Itapa. Descendo para o nível 050, da presente de direto Itapa, Rio 5973. 8890, Sotaque, 110 a bordo 310, o Galeão Alterna. Iniciado 1 no 0310 Galeão, o objeto 5890 tem táxi aprovado via pátio em Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 018, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, objeto 5890. Pátio em Índia, chama no ponto de espera pronto para decolagem 5890. B5-7-1-7, autorizado, approach bridge. Agora Recife 1251, alterne 1-3-3-2-5. É, confirma? B5-7-1-7, autorizado, approach bridge. Chame Recife 1251, alterne 1-3-3-2-5. Approach bridge, 251-3-3-2-5, bom dia, 5-7-7. Bom dia. Bom dia, Bianca Alfa, Vitor, Del, duplo C. Estou comunicado com o Paulo, Salvador. Alfa, Vitor, Del, duplo C. Estou aqui me preparando para rebocar na água, volta em vez, ok? Vamos fazer um pouco de vez, estava aqui em volta dela, ok? Só confirme, o Alfa Vitor Delta é que é reboque do portão 1-1 para remoto do pátio principal, é isso? Possível, pátio 2, portão 3, portão 3, ok? Cada nós rebocar o nave do 1-1 para portão 3. Ok, por favor? Amigo, por gentileza, só me confirme, sim ou não, é do portão 1-1 do pátio principal para remoto, é isso? Positivo. Ciente, autorizado, mantendo escuta constante, aporte ao término Alfa, Victor Delta. Ok, estamos aqui nos preparando, vamos como iniciante da vez, ok? Então, por gentileza, chame e contato quando já pronto, ok? Pronto, objeto 5890. Web 5890, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento de 1-1-0 graus com 1-1 nós. Alinha e decola, 5890. Coronave 73, desce para 2010, ajuste 1018. Autorizado ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, reportar estabilizado, Rio 5973. 5890, decolada zona 5, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. Decolada zona 5, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 5890. Controle, bom dia, objeto 5890, decolado, cruza 2000. Objeto 5890, contato radar, sua para nível de voo 340, perfil da saída da EL. Só para o 340, perfil da DAEL, objeto 5890. Bom dia, Gol 995, aciona identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1019, chegada bom. Rio 5973 está estabilizado no ILS. Rio 5973, chame torre 1895. 11895, confirma. Afirmativo. Salvador, Rio 5973, está passando este ano, baixar travado. Rio 5973, tráfego avistado, ajuste no 019, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 110 graus, 099, Rio 5973. Livre pouso, Rio 5973. Objeto 5890, controle. 5890. Chame Recife 1251, alterne 13325. Chame Recife 251, alterne 3325, objeto 5890. Salvador aqui, Alfa Victor Delta. Alfa Victor Delta, só um minuto. Bom dia, Gol 1804, acere a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 10019, chega da bomba. Rio 5973, Lúcia Luz 22, libera pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, nesta frequência, Rio 5973. Alfa, Victor Delta, prossiga. Autorizado Alfa, Victor Delta, mantendo escudo constante, reporte ao término. Sou 3597, bom dia, sem identificação, desça para 4 mil pés, ajuste na 019, chegada bom. Observador Alfa Victor Delta. Delta. Foram informar aqui a gente no final de. O nosso destino é o Tiger 10, ok? Estamos indo para o Tiger 10. Copiado Alfa Victor Delta, portão 10, copiado. Permanece o ajuste 1099. Autorizado ILS, taxi pista 10, reporte estabilizado. 2019, reportará estabilizado, com 9019. Delta avistado, finalizando o reboque. Obrigado, Bangê. Bangê, meu querido, me informa direitinho aí que está tendo uma falha de comunicação aí. A nossa China é 13 ou é 10, por favor. Sou Vitor Delta, por gentileza, confirme. O senhor vai portão 10 ou para remota? Agora. Só que escuta informação aqui, por favor, nosso destino é 13, tá? Já me espera aí, só que qual será realmente a nossa posição, por favor? Tá ok, só um minuto. Vitor Delta, a Infraero me informou que o senhor vai para remoto, ok? Ok, Alfa Vitor Delta, está aqui na 10, novamente, pode retornar aqui para remoto, aprovando, ok? Ok, então na 10 autorizado nisso, reboque para remoto, chame o término.